Às vezes tem uma pessoa ouvindo a gente, seu Ogum, e dizendo assim: eu nunca vi um Ogum que fosse assim, ao mesmo tempo caboclo, e fosse assim tão agradável, tão bonzinho. Devia ser um soldado de cara fechada e brabo. O que que o senhor tem a dizer a respeito dessa observação? Esse é até muito bom que é bravo, né? É? Esse chega de ser bravo, né? Esse a gente pode ser bonzinho também. É? E não atinge mais vocês assim? Sim. Claro que tem gente que precisa ser bravo. Algum pode ser bravo, algum fica bravo quando precisa. Fica. Esse é fica, não fica. Esse algum quando tem que ser duro, tem que ser bravo. Algum fica Fica. duro. Ah. Fico fechado. Esse mas agora não precisa, né? Esse é o algum. Esse vocês escutam. Eu acesso melhor, né? É. Sim, graças a Deus. Eita. Esse desabelo amar risca ponto para fazer essa proteção? Pode mostrar o risco, seu? Exato, pode. Esse aqui tá bem? Tô sim, meu pai, com saudade. Esse é tão com saudade, né? Esse é dar mais a volta. Esse é foi resolver os negócios e deixar os outros trabalhar, né? Graças a você correr. Já vai, né? É só um pouquinho. Aí já tá bom. Tá bom, tá gostoso. Que tá tudo bem com o senhor? Sempre. Graças a Deus. Já estamos sempre bem, né? Qual que é o nome do senhor? Ogum Beramar. E a gente ouve dizer que orixá não incorpora, né? E isso então representa o quê? Uma linha de caboclo? Essa é uma linha de caboclo. É Ogum maior, Ogum. Esse, né? Aí embaixo vai ter os Oguns que são chefes de falante, né? Uhum. Aí vai ter algum Beramar, vai ter algum Yara, vai ter algum Nanue. Uhum. Esses são cruzados com os outros orixá, né? Beramar de Iemanjá, Yara de Oxalá, Nanue de Oxóssi. Sim. São vários Oguns maiores. Uhum. Eles não são orixás, eles são chefes de falante. Ah, certo. Então o senhor é o chefe de uma falange de caboclo. De caboclo de Ogum, intercruzado com Iemanjá. Ah, de caboclo de Ogum, claro. Mas, por exemplo, é chefe de uma falange que se chama Ogum Beira-Mar. Esse, claro. Embaixo de Beira-Mar vai ter sete ondas, sete ponteiras do mar. Ah, entendi. Esse tudo relacionado aí. Esse, é do Ogum maior sai sete Ogum, é. Do Ogum partir sai mais sete, mais sete, sim. Mais sete. Por que que tem Ogum Beira-Mar e não tem, por exemplo, Oxóssi da Mata? Essa é porque Oxóssi automaticamente é da mata. Ah, então. Esse é mais Ogum, não necessariamente é do mar. Não, claro. Mas eu quero dizer assim, existe uma falange de caboclo com nome de orixá que, assim como o senhor vem como Ogum Beira-Mar, viria na linha de Oxóssi? Esse até. Tem, é isso que eu queria saber. Agora, o senhor riscou um ponto, o senhor poderia assim, a gente poderia estudar um pouco mais o significado de cada coisa? Esse eu posso. Pode? Esse. Então eu vou mostrar para as pessoas e pedir para o senhor ensinar o que que esses pontos, o que que quer dizer cada coisa. Esse era só Ogum Beira-Mar, mas eu sou chefe de falange. Sim, senhor. Mas eu posso ser Ogum de lei. Ah. Esse aqui aí eu não sou chefe, eu estou galgando. Uh-huh. Esse eu venho aqui como vibração de Ogum Beira-Mar. Sim. Eu trabalho com cavalo de Ogum Beira-Mar. Certo. Esse é mais o meu ponto, tem Ogum de lei, que é a lança. A lança significa que Ogum de lei. Que é o Ogum que corre campo de batalha com lança. Certo. Beira-Mar não corre campo de batalha. Uh-huh. Beira-Mar para e espera. Uh-huh. Esse é ficar ali na beirada para poder levar. Esse é para marca e Iemanjá. Uhum. Mas é... assim, perdão, se o senhor não é o Ogum que precisa desse risco, por que que o senhor escreveu esse risco no esse meio da lança? Esse é porque é bom que eu tenha essa face minha. Ah. Ela não fica aqui em cavalo trabalhando aqui, uhum. Mas ele fica vibrando do lado de fora. Ah. Esse é se precisar ele vem. Entendi. Esse, se precisar, eu mudo a frequência. Olha. Porque aí vai depender do que tá precisando na hora, né? Certo. Esse aqui é a espada de Ogum. Espada essa é a lança de Ogum. Essa espada, assim, cruzada é de Beira-Mar. Essa é a lança de Ogum de lei. Certo. Lança de Ogum de lei e a espada de Beira-Mar. E que mais? Essa tem onda. Onda. É, vendo mesmo. Pra que serve essa onda? Essa é pra lembrar... Que, embar não, vibrar, né? Ah, vibrar. Na linha de Iemanjá. Ah, certo. E as estrelinhas? As estrelinhas são a minha assinatura. Toda entidade tem assinatura. Esse ponto aqui pode ser reproduzido por vários Beira-Mar. Olha. Esse é mais esse aqui e esse aqui são chave. É assinatura. Ah, própria do senhor. Esse é a raiz. Esse elemento, esse chave. Certo. E aqui... São cruzes os três? São encruzilhadas. Encruzilhadas. E esse X embaixo? Esse sabe? Aqui, energia aberta. Esse aqui, energia fechada. Oh, entendi. Aberto, aberto, fechado. Fechado para guardar. Uhum. Aberto para expandir. Certo. E quando o senhor atirou as facas assim, que significado tinha? As facas não, os punhais, né? É, essa a gente chama aqui ponteira. Ponteira. Essa, mas é de cada lugar, né? Tem lugar que chama de outra coisa. Ponteira. São as armas, é o aço de Ogum. Aço, claro. Esse. Quando a ponteira fica virada para caboclo, para Ogum, ou reta, é proteção, é defesa. Tô com escudo frente. Esse é para proteger, né? Certo. Se tivesse virado frente, contrário do que tá aqui... Ah, de lá para cá. Eu tô atacando. Tá atacando. Esse não precisa atacar agora. É. Porque o que tá querendo vir aqui mexer e atrapalhar isso, eu não preciso atacar. Ah. Eu só preciso proteger. Sim. Entendi. Agora, se tem uma coisa que é fora da lei, que não é resgate, nem cobrança de resgate ou de lei de Oxalá, aí algum ataca. Olha. E vai lá atirar. Depois eu quero falar mais disso. Isso. Essas velas. Toda vela faz um ponto de força. Ah, a luz emana. Emana. Isso. A cor ela vai dizer que tipo de vibração que ela tem. Certo. A vermelha, branca. Esse é Beira-Mar sempre usa branca. Ah. Esse tem algum que usa só azul, tem algum que usa só vermelho. Beira-Mar sempre usa com branco. Porque Beira-Mar quer apaziguar. Beira-Mar não é só atacar. É. O vermelho é de algum de lei. Ele é de ataque, é uma energia de direcionamento. Claro. É uma flecha de direcionamento. Sim. E isso usa, né? Vermelho. Pombazinha, ele usa vermelho. Sim. Porque é de direcionamento. Esse azul É de calmaria e proteção. Esse azul limpa. Esse é por isso que azul, vibração azul, é a cor que se usa para quando tá mal e quer deixar a paz e com a energia. Agora que eu entendi. A gente vê muitas vezes quando as pessoas riscam pontos, eles fecham o ponto dentro de uma... Esse é de um círculo? É. Esse é. Caboclo usa aqui, ó. Vamos usar aqui o tabuador. Ele já faz a delimitação do círculo fechado. Entendi. Mas que função tem fechar o círculo? Por que não deixa aberto? Esse é para se nenhuma energia vier e tentar se infiltrar. Aham. Energia que não seja bem-vinda. Isso pode acontecer. Pode. Se algum precisar, algum puxa. Puxa e joga aqui. Puxa o quê? Energia negativa que pode estar vibrando no lugar. Puxa e joga aí. Essa aqui é onde eu faço... Essa aqui, vocês falam macumba, né? Mas se o senhor contar o segredo, ele já vai saber que você vai puxar e não aproxima. Essa. Não, né, filho? Esse conta o segredo, mas ele não sabe como que funciona. Eu posso falar pra você que vou puxar, mas eu vou dizer como. Energia, com que intenção? Claro. Essa, porque Beira-Mar não quer machucar. Essa. Só quando merece, né? Tem uns que merecem, né? Infelizmente. Tem uns que merecem, seu Beira-Mar? Esse tem. Esse tem alguns espíritos que eles precisam primeiro... É como o campo de batalha, né? O soldado, às vezes, ele precisa levar uma fechada, uma facada pra cair. Sim. Essas vezes a gente precisa afincá-la, precisa afincar a espada para que caia. Certo. E é a dor que às vezes faz eles perceber as coisas erradas que estão fazendo. Esse da Ibeira-Mar vai entregar para outro levar. Esse vai pedir para a avó, vai pedir para o menino Joaquim para levar. Menino Joaquim é meu menino. É? Essa é. Que bonitinho. Essa não olha comigo. Essa é sempre. Claro. Então, qual que é a diferença em termos, se eu pode, para deixar mais claro assim, em termos de atuação no mundo espiritual entre o Ogum Beira-Mar e o Ogum de Lei? Ogum Beira-Mar, ele libera o mar, como diz o nome. Uhum. Ele fica parado entre o plano terra e o plano água de Iemanjá. Esse é dentro da água, é Calunga Grande, né? É lá que é levado as energias para serem... Você pode dizer que Mar Calunga Grande é a porta umbral. Olha. Esse, sempre, porque a água sempre transmuta, né, filho? Sim. Ela transmuta diferente do fogo. O ar, a água, ela transmuta limpando e diluindo energias negativas. Certo. E o fogo, ela consome sentimentos negativos. Olha. Mas é. Certo. Esse Beira-Mar fica na beira do mar, esperando Iemanjá dizer quando que pode pegar aquela alma e levar para poder ser tratada. Esse, aquela energia, aquele ovo, aquela criança, aquela alma, criança que precisa de colo de mãe, para ser levado para Iemanjá, para Iemanjá tratar. Esse quem traz é o Kudilê e o Gumatinato. Ah, eles estão ali naquela ação de buscar e trazer. Esse tem os vários. E o Gumegê? O Gumegê é o que quebra feitiço. Ele fica nas portinhas, junto com o Choroquê. Ele fica em porta para poder tratar. Ou seja, o Ogum Beira-Mar, ele vem cruzado com Iemanjá. O Ogum de Lei vem cruzado com quem? O Ogum de Lei vem cruzado com o Ogum Puro. Ogum Puro. E o Mengê? O Ogum Mengê vem cruzado com linha de Ogulu, vem cruzado com linha de Yansã. Não vem cruzado com Nenã, que são energia que não cruza. E aquele Matinata? Esse é Matinata Oxalá. E ele faz qual a função, então? Esse ele vai correr campo de batalha para pegar os que estão caindo. Todos vão, né? Todos correm campo de batalha. Entendi. Beira-Mar também corre campo de batalha se precisar. Esse corre. Entendi. Todos correm. Mas Beira-Mar prefere ficar ali esperando. Prefere ficar esperando. Para pegar os machucados e lavar. Para pegar os... Machucados e lavar. Machucados. Isso. E esse lavar é fazer o quê? Quando a gente pega um espírito machucado e a gente lava ele, o que acontece? Isso. Ele não percebe, né, filho, que o machucado não é físico, né? Ai. Isso. Sabe a história de Omulu, que teve chaga lavada por Iemanjá para curar a chaga machucada? Ah. É a mesma coisa. Ele vai ser lavado, ele vai ser sarado com água de Iemanjá, que tem amor. E esse é o amor que vai fazer eles perceber. Oh. É bonito o filho ver. É. Quando eles já estão prontos para ser resgatados no amor de Iemanjá, é bem bonito. É bonito. É bonito. As crianças ficam lá tudo esperando também. Ficam. As crianças do mar. E o que que faz o senhor querer vir para a terra e ter essa motivação de nos ajudar? É, se vocês vivem sofrendo muito aqui, né? É, se vocês não enxergam muita coisa, né? Esse algum passou por muita coisa ruim também. Algum fez muita coisa ruim também. Esse algum já fez tudo o que dava para fazer encarnado. Esse Ogum subiu, esse aí está aprendendo agora, aqui. Esse Ogum já chegou no topo, esse é por isso que é chefe de falante. Sim. Por isso que é orixá. Orixá. Claro, entendi. Que emana energia, né? Sim. Que eu que sustento o Congá. Oh. O senhor é o guia-chefe dessa casa? Da casa e do cavalo. Caiu a minha ficha agora. Essa. Então, como é que é do mundo espiritual, essa hierarquia e interação entre vocês, do ponto de vista de um chefe de terreiro? Esse é o filho. Eu entendi. Como que é a interação entre você, o senhor e os outros guias? Esse é do cavalo, dos cavalos. Entre os espíritos. Esse é geral. Sim, entre vocês, no mundo espiritual. Qual que é a interação, assim, o senhor sendo chefe do terreiro? Esse é. Essa é a interação do general, né? Ah. Eu ajudo a, com os outros alguns, a direcionar aquelas almas que precisam ser tratadas aqui. Sim. Essa tem alma que precisa ser tratada aqui, tem alma que precisa ser tratada lá. Uhum. Algum direciona. E tem que ser tratado em outros terreiros, que eu sou chefe também. Aí, por todos os lugares. Claro. O senhor, a gente iniciou dizendo que se manifesta na linha do de caboclo. Mas por que que não seria... Porque as pessoas imaginam Ogum como um guerreiro, como um soldado. Essa. E são, o senhor tem essa forma plasmada de soldado essa. Ou de caboclo? De soldado. De soldado. Esse é só caboclo, eu apresento assim de caboclo, porque é mais fácil de entender vocês, entender caboclo. Essa ainda é difícil na situação do plano desse da Umbanda, né? Uhum. Entender outra coisa que não seja caboclo, preto, velho, que não é, claro, esse. Claro. Esse é mais fácil caboclo. Vim de caboclo ou não vim de caboclo? Do que vim de soldado. Por quê? Se o senhor viesse de soldado, como que seria? Qual que é as maiores diferenças assim que tem? Esse é vocês iam achar. Esse é não você, né? Não. Vocês, pessoas Sim. encarnadas, né? É. Que não tem algum aqui. Ah. Esse é, tem gente que entende, né? É. Esse aqui nem menino do Oriente do Cavalo, que é soldado celta, né? Ah. Ele vem de soldado. Vem? Esse é. E é diferente, né? Tem gente que não entende. Eu não entendi. Esse é mais o que que é? Ah, é Oriente. Esse é mais... É Oriente? Mas Oriente não tem que ser exatamente. Esse qual que é o nome dele? Kendrick. Que isso? Nossa. Ele é bonzinho, né? Esse. Mas ele não é Zartur, ele não é cigano, esse tem gente que tem assim a conscientização. Ele vem como cigano Zartur. Esse não, ele não. Vem como soldado Kendrick. Tá. Esse é, mas tem muita gente que pergunta, esse, mas se é Oriente, esse é porque não é Zartur. Ah, de cigano, claro, claro. Entendi. Esse, entendeu? É mais fácil para a leitura de vocês. Esse é caboclo. Entendi. Esse é do que eu vim, esse é de minha forma plasmada grega. Já fui soldado, sim. Já? Já fui caboclo também. Já? Esse é já fui índio também. Já nasci aqui também, já fui índio também. Ah, por isso. Esse já nasci em muito lugar. Esse já fui grego, já fui romano, já fui celta. Já fui. Esse é aquele. Esse aqui vocês falam. Mago negro. Esse é mago negro. Não. Esse é não. Que é que a gente fala? Esse é meda. Das guerras, esse aqui é do lado, esse aqui é do... Essa é dos... Essa é... Que Persa. Essa, Persa. Já fui guerreiro, Persa também. Já foi. Já fui guerreiro japonês também. Essa fui guerreiro em muitos lugares, muitas coisas, muitas vezes. Claro, isso que faz o senhor ter essa sintonia com a linha de soldado de Ogum. Essa é, porque minha alma, essa ela foi, você fala, faturada por Ogum. Oh. Essa eu era uma pessoa quando viva, filha de Ogum. Ah, era? Essa é. Esse é todos vocês, tem um orixá de frente, o dia, esse é se você lá quiser, vocês vão ser entidade também. Oh, graças a Deus. E vocês vão ser da linha dos seus pais. Claro, entendi. Ou seja, vamos dizer assim, um exemplo, eu sou filho de Oxalá. Segundo o que eu aprendi, a pessoa, quando a alma é criada, ela é criada dentro daquela vibração já, para poder viver a jornada dela. Isso é. Então o senhor está dizendo que se algum dia eu passar para o mundo espiritual, o que vai estar disponível é tudo que está dentro da vibração de Oxalá. Isso é. Se essa for essa, nessa minha que você evoluir. Claro. Isso é porque nas tuas outras encarnações você pode vir intercruzado com outras entidades. Sim, Oxóssi. Esse é, com outros judiciários. Entendendo. Esse é. Claro. E aí... Esse aí que tá Iemanjá, que eu sou de Iemanjá também. Aham. Porque a vibração da vida em que morri e alcancei o degrau para recebecer, o poder ser entidade, eu morri no mar, protegido por Iemanjá. Nossa. É fato, seu caboclo, que, seu Ogum, que quando a gente vive uma vida que com ela... a gente evolui mais, ela passa a ser a vida, uma das vidas mais importantes para a gente? Essa é mais importante no sentido de que esse é onde você tem mais conteúdo para passar. Uhum. Claro, claro. E essa mãe não é aquela que você sofreu mais e fez mais coisa errada, não seja a que também te sirva para alguma coisa. Somou de alguma forma, né? Claro. Essa é a vida que morri, que cheguei no grau de beira-mar, essa não foi a mais bonita que eu tive, não. Não. Essa não. Mas assim, qual que é a sua definição de bonita e o que o senhor está querendo dizer esse exatamente? Eu fiz isso. Esse Ogum fica vergonhado de falar. Isso é porque o Ogum acabou matando gente achando que ia ganhar a coisa. Não. Ele entregou quem não tinha que entregar, né? Essa na última vida, na última encarnação do senhor. Mas o senhor fez muito mais coisa boa do que... Não é assim, né, que funciona de fazer o bem ou fazer o mal. Essa não, é entender, entendimento, né? Entendimento. Essa na hora que fui acertada e cair no mar, eu entendi que muita coisa que eu tinha feito eu errei. Uhum. Eu não caí no mar pra morrer no mar achando que eu tinha feito as coisas certas. Eu entendi. Eu tive o entendimento do todo. Sabe aquela coisa que passa a vida que vocês falam assim na frente? É. E aí eu vi, eu errei aqui, eu errei aqui, eu errei aqui. Eu fiz esse sofrer que eu não podia. Não podia, claro. E hoje natural, o senhor se envergonha porque quanto mais o espírito evolui, mesmo que seja simples a coisa que a gente vê como simples hoje, você já vem como uma coisa bem pesada. Essa é. Claro. Pois Iberamar lembra que não vale a pena você vender pessoas ou sentimentos para conseguir uma coisa que é só para você. Nossa, eu fico até emocionado, a gente tá percebendo. Eu fiz coisa que não devia, né? Acabei vendendo o que não devia, achei que ia ganhar mais poder do que eu merecia ganhar. Vendendo? Vender escravo, por exemplo. Essa aí eu vendi meu próprio exército. O exército? Isso não adiantou nada, porque no caminho de voltar para o mar eu fui acertada e eu morri. Então aquilo que eu ganhei, perdeu ali. Perdi meus amigos de confiança, que quando descobriram o que era, que general é esse que vende os próprios filhos. Nossa, o senhor foi um general. Cheguei e vivi bastante tempo. Esse é para um soldado, esse é... já tinha cabelo assim, ó. Olha, branco. Esse é... Ô, seu Ogum, o senhor, o senhor pode explicar qual é o motivo da pessoa reencarnar? Esse é primeiro que a pessoa, ela quer, né, reencarnar. Ela quer? Essa é. Ela tem que aceitar reencarnar. Ah, sim, entendi. Ela escolhe reencarnar. Aham. Essa é, que é a escola, né? Esse é você reencarna, aí você tem as dificuldades e encontra as pessoas que você tem que coisas para resolver. E você tenta resolver. É uma tentativa, sabe, quando coloca isso na frente, na cara a cara, para pedir desculpa. Enquanto você aceita que você fez uma coisa errada. Sim. Esse é você pede desculpa para as pessoas em volta, que estão encarnadas também. Esse é você pede desculpa para você mesmo como alma, tendo as dificuldades que você passa. Esse é você pede desculpa para essa terra aqui, ó, que você machucou também. Cada ato mal feito é uma energia negativa que rompe esse plano. Ixi. E se machuca esse plano. Essa é. Nossa, e a gente não presta atenção nisso? Essa não. Energia negativa lançada fica no mar. Você vai embora, mas ela tá ali. E aí, quem mais que vai limpar, senão você mesmo? É isso? Isso, é isso. Olha. É isso mesmo. Mas o senhor não precisa mais se reencarnar. Isso é não. E quem que vai limpar aquelas traições, tudo aquilo? Esse eu tô limpando aqui. Entendi. Esse é por isso que eu tô aqui trabalhando ainda. Olha. Esse eu não quero parar de trabalhar nunca. Sim. Algum gosta de vir aqui ajudar gosta. Vocês? Gosta. Eita. Então o senhor não vem só pra limpar o que o senhor deixou? Eu venho para limpar o que deixei, esse venho para ajudar vocês a limpar o de vocês. Para lavar. Claro. Parece que o senhor está ensinando que o senhor saberá confirmar se é isso. Que quanto mais a gente deixar completa a nossa missão e menos sujeira a gente fizer, mais livre vamos estar da necessidade de ter que voltar. Essa é. Aí depois você vai pular para uma outra situação, uma outra evolução espiritual, para você começar a ajudar a consertar as outras coisas de outros planos. Oh, yeah. Esse filho não tem só esse plano, né? E não. Você não nasce só aqui. Não. Esse você nasce em vários, né? Oh. E você faz sujeira em vários. É da evolução do homem, né? Essa é uma escada que tem que subir. Certo. Mas claro. Em que Zambi e Oxalá definiu. Zambi e Oxalá o quê? Definiu. Definiu. Que você tem que andar com as próprias pernas. E aprender com as próprias pernas. Foi assim. Essa foi assim, lá atrás, né? É. Lá muito, muito, muito, muito tempo. Uhum. Em um lugar muito, muito, muito mais longe do que aqui. Durante a sua encarnação, o senhor acreditava que a vida continuava depois da morte? Isso, acreditava. Sim. Essa. Essa mais achava que meu pai, Ares, não ia me culpar por aquilo que eu fiz. Claro. E o senhor achava então que o senhor era um espírito encarnado? Essa é. Só que não acreditava em reencarnação. Não, entendi. Esse acreditava que morria e ia pro vale dos guerreiros que venceram em guerra. Oh. Morreram em guerra. Esse aqui ia passar pelo submundo, ia ser resgatado, ia ficar vivendo em luxos por ter sido um soldado. Uhum. Que não achava que tinha sido errado. Eu vivi como soldado. É. Aí quando morri, percebi que não era bem assim. Não era bem assim. E aí eu tive a percepção de que aquela vez não era a primeira e nem ia ser a última. Nossa. E aí, quando o senhor morreu, o que que aconteceu? Esse eu fiquei um bom tempo ainda caído ali na água, sentindo a água bater. Já não tinha mais ligação com o corpo. O corpo estava morto. Só que a alma ainda sentia como se estivesse viva. Ah, claro, claro. Ficou preso um pouco ao corpo. Essa é. Sim. E aí eles vieram me buscar. Vieram. Essa é. Os guerreiros do lado. Essa. Era um monte de gente de branco. Ah, entendi. Essa. Não tinha nada de guerreiro. Essa não. Essa eu vi assim. Uhum. Um monte de gente de branco, né? Essa é como se fosse manto de Iemanjá, né? E vários homens e mulher me pegaram, me levaram e mostraram que aquela escolha que eu tinha feito era errada e tinha gente ainda morrendo no mar por causa disso. E gente que eu amava. E que meus filhos e minha esposa iam apanhar também lá pelo aquilo que eu escolhi. Ai. Essa é. E aí foi outro baque, né? Foi. E se daí depois eu fui para um lugar que já é parecido com uma escola. Esse aqui você senta aí e escuta e entende. E você vê todas as suas vidas como se fosse um livro. E se daí aquele momento algum maior, essa, que não era ainda algum maior, era só uma energia principal de guerra, falou para mim, agora você trabalha para mim. Oh. E assim, agora você vai vir para trabalhar para mim e ajudar para ensinar que guerra tem que ser justa mesmo quando é guerra. Guerra tem que ser justa mesmo quando é guerra? Essa é. Como é que é uma guerra justa, seu Ogum? Essa guerra não precisava ter, né? É. Essa vocês já brigam entre vocês mesmos com vocês mesmos. Sim. Essa só que existe honra. Essa cada lugar cada momento e cada sociedade, cada cultura tem uma coisa que é uma honra diferente. E você tem que estar dentro daquilo que você considera honra. Sim. E se tem lei maior, né? Você não pode vender os outros como se fosse coisa sua, né? Nossa. A alma dos outros não é isso aqui, ó, que eu troco. Não é. Não. Nossa. Esse não é não. Então, que mensagem o senhor tem para passar para as pessoas que estão, seja na frente de uma casa, de um terreiro, seja pessoas que estão à frente de uma empresa, supervisionando, que tem outras pessoas que contam e acreditam nelas? Esse aqui, aqueles lá são seus pilares, né? Esse é sem eles, você não é coisa nenhuma, né? Esse tem que ter valor para todas aquelas almas, porque são todos seus no sentido de que você tem que guardar. Guardar? Eles, é. O pai que guarda os filhos. Claro, claro. Esse é como uma pessoa que tem um bicho de estimação e guarda porque é mais fraco. Ah. Eles estão contando com esse é seu domínio, sua liderança, sua escolha de coisas certas. Sim. E tem que aceitar que erra. Que erra. Erra sim. Erra. E tem que colocar os outros do lado e falar, errei. Desculpa. Nossa. Vamos consertar todo mundo junto? Esse negócio é engraçado. É, né? E aí, o senhor foi resgatado, foi para alguma colônia espiritual? Esse era parecido com... Na minha situação daquele momento de morte, ele tinha que ter linguagem daquela vida que eu tinha tido. Porque você fica aí, você é preso naquela vida que você teve, né? Demora até um tempo para que você consiga ter uma percepção do todo. Olha! Isso vai em um tempo, na escola. Esse então eu via como se fosse, sabe esse aqui vocês estudam quando vocês estão lá no estudador, lugar que os gregos discutiam filosofia? Sim. Esse eu via assim. Aí era em um círculo, esse é com mestres, esse e todos os outros sentados aprendendo. Ah. Esse daí fui vendo aos poucos as coisas. Nossa. Aí eles foram mostrando aos poucos, né? Esse é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Esse é, ó, o que você fez aqui, ó. Esse, tá vendo isso que você fez aqui? Esse aqui que você enganou, esse aqui que você traiu, esse aqui que você judiou. Esse, ó, cê, olha isso aqui que você fez antes, ó. Esse é na vida que você foi índio, esse é na vida que você foi samurai, esse é na vida que você foi soldado persa. Oi, e que tem esse... a oportunidade de resgatar agora. Então é fato que durante a vida que passamos encarnado na Terra, somos colocados para viver e encontrar aqueles que, com os quais vivemos em outras vidas, até pelo próprio motivo de reparação? Esse é. É? Esse aí com seus guias também. Ah. Esse eu tenho, resgate com o cavalo. Tem? Esse eu tenho. Eu conheci cavalo. Quando? Esse aí, uma vida que soldado... Foi soldado, cavalo, soldado também. Ah. E esse eu conheci. Conheci esse aqui, conheci aquele lá também. E o senhor fez maldade ou ela para o senhor? Esse nem para eu, nem para ela. Ah. Esse foi maldade, esses momentos diferentes, mas ainda no mesmo lugar. Esse via Beramar como mestre, né? Como superior. Ah, via. E esse a Beramar falou que ia ajudar. Esse Beramar agora vem e ajuda. Esse é filha, né? Sim. Esse é filha, é pupila, é... Isso é tudo isso. Claro, claro. As pessoas que estão na Umbanda, então, podem ter os seus guias como parentes, amigos de outras vidas. Esse pode. Pode. Pode sim. Essa é no mínimo uma entidade que tem resgate direto. O que, que é isso, resgate direto? Ah, o conserto das coisas erradas. Esse é pelo menos uma entidade que está aqui porque teve um convívio. E fez mal pra gente. Ou não, ou fez mal com a gente. Ah, entendi. Com a gente para outra pessoa. Esse é. Ah. Ou não. Ou conheceu, foi um símbolo muito importante, um símbolo de coisas que a ser seguidas e feitas. Esse. E daí quando desencarnou, pensou, esse eu queria ser como Beramar. Esse eu queria que Beramar me ensinasse as coisas. Oh. Esse é Beramar vem e esse é Beramar ajuda. O que, que um médium pode fazer para deixar o seu guia contente com ele? Esse é primeiro fazer o bem. O bem? Esse é tentar o máximo, né? Esse é não colocar a entidade para para resolver problema assim, né? Assim? Essa é... Ah, essa menina lá me fez mal. Essa vai lá virar mar, dá um cacete nele. Essa não pode, né? Não, não pode. Essa tem gente que faz isso, se deixa aí, ali, triste. Essa. Faz isso? Essa tem gente que faz, né, filho? Que? Cavalo não faz. Esse cavalo, quando vai pedir, esse cavalo, não. Esse é mesmo, porque senão, pela mariveia, tá assim, né? É? É, essa, senão, bomba tira a folha. Não pode. Não pode? Tem que pôr na linha, né? Tem. Esse cavalo tem que ser domado também. E cavaleiro tem que ter respeito por cavalo e vice-versa. Uhum. Por isso que é cavalo, né? Certo. Cavaleiro sem cavalo não vai pra nenhum lugar. Não. E cavalo sem cavaleiro também não. Também não. Às vezes tem uma pessoa ouvindo a gente, seu Ogum, e dizendo assim, eu nunca vi um Ogum que fosse assim, ao mesmo tempo caboclo, e fosse assim tão agradável, tão bonzinho. Esse. Devia ser um soldado de cara fechada e brabo. O que, que o senhor tem a dizer a respeito dessa observação? Esse até muito bom que é bravo, né? É. Esse chega de ser bravo, né? Esse gente pode ser bonzinho também. É. E não atinge mais vocês assim? Sim. Claro que tem gente que precisa ser bravo. Algum pode ser bravo, algum fica bravo quando precisa. Fica. Esse é fica, não fica. Esse algum quando tem que ser duro, tem que ser bravo. Algum fica bravo, algum fica duro. Ah. Fica fechado. Okay. Esse, mas agora não precisa, né? Esse é o algum. Esse vocês escutam. Eu acesso melhor, né? É. Quando uma pessoa fala assim, converse com algum, quero ver uma conversa com algum. No candomblé, eles me ensinam que o orixá aflora e que na Umbanda não se incorpora o orixá. Qual que é a sua posição a respeito dessa informação? Ele se incorpora sim. Esse é só que é momentâneo. Assim como no candomblé. Ah. Esse é se invocar, né, para incorporar um Ogum de Ronda. Esse, eu posso vir como Ogum de Ronda. Ah. O Ogum vira Ogum de Ronda, que Ronda é uma situação, não é um tipo de Ogum. Ah, é? É o Ogum que está armado para atacar. Ah, entendi. Ou para guardar. Claro. É o Ogum que monta no cavalo e vai fazer a guarda em volta. Uhum. Esse, eu posso vir como Ogum de Ronda. Só que Ogum maior pode vibrar na entidade, no cavalinho, e vim girando com Ogum de Ronda, Ogum principal, esse entendeu? Ah. Aí ele vai, como você disse, aflorar. Sim. O médium não está incorporado. Não está. Esse é quando está lá vibrado, não conversa, esse é, não consegue, não há conexão. Não. Esse é gira, gira, gira, claro. Gira, gira, trabalha, esse é, mas não há conexão. Entendi. Esse é Ogum logo sobe. Aham. Esse vai, cruza campo e sobe. Entendi. Esse é assim como é no candomblé, que vem, cruza campo e sobe. Entendi, claro. Então o senhor está dizendo assim que quando tem essa incorporação da pessoa que algum vem marchando, coloca assim, bate, é assim, é uma irradiação que está ali, mas quem pegou ali mesmo é o algum de Ronda. Esse é. Entendi. Esse entendi. É o algum quando grita, esse é o algum quando bate. É. É o caboclo que está ali. Esse é o caboclo que está ali. Entendi. E não tira a beleza de dizer que tem um pouco da energia do esse pai não. Ogum, claro. Esse é porque se pai Ogum maior descer, esse ele só vai vibrar. Ah lá. Ele disse aquilo que você estava falando. Entendi. Né? É, ele só vibra. Uhum. Ele só aflora. Claro. Esse aí, a pessoa gira, gira, a pessoa está incorporada, esse tá, mas não 100%. É, não do orixá e do caboclo, sim, né? Esse é. Claro, entendi. Existe caboclo, existe orixá maior. Ah, orixá maior só flora. Isso. Na Umbanda também. Também. Só que só vem e vai. Esse ninguém pode dizer que se caboclo orixá maior vai sentar e vai essa da consulta. É, não pode. Não, claro. Então nunca vai existir um diálogo com Iemanjá, por exemplo. Esse é não. Claro, porque não é uma orixá não é uma consciência externo igual um espírito, certo? Esse é. Ele é uma coisa muito maior. Uhum. Ele é tudo e nada ao mesmo tempo. Claro. Isso é a concepção de Deus, né? Uhum. É tudo e nada ao mesmo tempo. Claro. Ele irradia uma consciência. Sim. Esse aqui tá parte em mim e parte nos outros caboclos de algum. Uhum. Esse, mas ele pode te intuir, claro, que é a sensação da presença de Deus ou de chá algum na sua vida. Entendi. Mas ele não vai falar, ê filho, ó, não atravessa a rua. Isso é muito grande para o atravessar a rua. Oh. Então, um exemplo é que, por exemplo, vamos dizer, se eu fosse de Oxóssi, e aí, lembra que a gente falou que desde quando meu espírito foi criado, eu trouxe essa ancestralidade comigo. Então é aquilo que aflora naquele momento, né? E o que acontece que faz toda a gesticulação é o caboclo que está ali encostado. Isso, entendi. Claro, agora ficou claro. Então tá certo. Daí agora, o senhor, como que o senhor vê hierarquia no mundo espiritual? Assim, o senhor tem chefe? O senhor tem alguém abaixo do senhor? Como que é repassado ou recebido as ordens? Essa é dizer que tem chefe e tem alguém abaixo. Essa é uma coisa que vocês aqui precisam aprender, né? Que vocês têm uma dificuldade muito grande em entender. Que essa, existe pai, existe filho, mas o pai não tem domínio sobre o filho. É. Ele tem uma função de direcionar. Ah. Essa. Beira-mar direciona outros, alguns a menores, uhum. alguns que estão galgando degrau. Uhum. Esses aqui estão aprendendo a chegar no grau maior de chefe de falange. Esse aí, algum tem um direcionamento de algum maior, esse é de Oxalá, que auxilia a direcionar os demais. Entendi. Não é fácil, não. Oh, meu pai. Esse aí, entendeu? Que bonito. Esse não tem, isso é uma coisa que vocês têm aqui, que é a ordem, né? Essa, a ordem, ela tem que ser o contrário do caos. Nossa. E não a sua vontade. A ordem tem que ser contrária do caos e não... A sua vontade. Ou seja... Você ordena para tirar o caos. Ah. E se existe o caos, você dá a ordem para que esse caos seja organizado e se transforme em ordem. Essa ordem não é sua vaidade do que você Nossa. Quer. Você tem que... O pai, quando ordena os filhos, ele não está fazendo a vontade dele. Ele está ensinando como eles saem daquele estado de caos. Uhum. Esse ainda tem caos, as coisas não vão para frente. É. O que, que o senhor tem a dizer quando um filho de fé que se diz filho de Ogum e justifica essa qualidade pelo seu orixá de ele ser briguento com os outros? Essa tendência de ser briguento tem, né? Ah, tem. Esse só que é uma coisa que você tem que apaziguar. É. Esse é todo orixá, tem ponto negativo e tem ponto positivo no sentido de coisas boas e coisas ruins. Porque ao influenciar a pessoa distorce ali. Essa é porque todo Deus tem nele a ordem e o caos. Olha. Yeah. Esse, então, quando ele é briguento, ele está em estado de caos do orixá. Ah, entendi. Se ele é ordeiro, que o Ogum também é briguento, mas é ordeiro. Sim, é guerreiro, esse, né? É guerreiro. Uhum. Ele quer a ordem. Certo. É paladino. É ordeiro. É. Se ele está fazendo isso, ele está no ponto de qualidade positiva do orixá. Esse é positivo ou negativo no sentido que vocês usam de coisas boas e coisas ruins, não energética. Positivo e negativo energeticamente é macho fêmea, na maioria da situação. Uhum. Mas é que é mais fácil para vocês entenderem. Questão de polaridade. Essa é. Não é polaridade. É não. Coisas boas e coisas ruins que o Ogum está falando. Ah. Esse então tem a coisa, o orixá, boa, a parte boa do orixá, que é a parte ordem do orixá, e a parte negativa, ruim do orixá, que é a parte caos do orixá. Todos eles têm. Todo Deus tem caos e ordem dentro dele. E todo humano tem também. Toda alma tem também caos e ordem. Uhum. Então, se você aprende o que é caos, você aprende como dar a ordem. Mas assim, dizem assim, é filha de Iemanjá, é fofoqueira. Alguém já ouviu isso? Essa, lá pra onde eu moro já ouvi já. Esse é geralmente falar que é dramática. Filha de Iemanjá é dramática. É, filha de Oxum é chorona. É assim? Filho de Xangô é o quê? Cabeça dura. Essas são as partes negativas, caóticas dos seus orixás. Ah, entendi. Esse tem essa parte no humano, sim, no espírito encarnado. Esse, mas você não pode justificar tudo nisso, né? É a inclinação que, contra a qual deve se lutar. Essa é isso? Essa é. Uhum. Esse tem que pegar. Esse é tudo bem. Filha de Iemanjá Sorona, é dramática? Dramática. É dramática? Essa é. E é forte, que controla o mar. Oh. Essa se é dramática, ela também tem controle da força? Ixi. Do mar. Claro. O mar é dramático. É. O mar, às vezes, ele acorda de ressaca, ele afoga todo mundo. Oh. Esse é mais o mar, quando ele está calmo, ele dá vida e ele dá alimentação. Certo. Esse é, certo. Então, ela é dramática? Ela é dramática. Ela é estável com os sentimentos dela, como o mar? É, essa, mas também é. Nossa. Fruto das coisas boas que sabe. Esse é para orixá, dentro de linha de orixá. O mar é a coisa mais sagrada que tem. Nossa. E esse é de onde sai comida, né? De onde sai desenvolvimento. Claro. Esse é, o mar foi usado para fazer coisa ruim, esse foi, mas foi usado para fazer coisa boa também. Que coisa. A gente tá chegando perto já dos minutos finais, parece que começamos agora, né? Essa. Nossa. Vamos, eu quero fazer ainda, antes de terminar com o senhor, isso para cada orixá. Vou perguntar para os meninos se eles sabem como que é visto o determinado orixá e o senhor fala um pouco sobre o lado positivo também. Vou falar de 7 orixás. Oxalá, filho de Oxalá é visto como? Avoado. Avoado? Nossa, demais. Que mais? Tranquilo demais. Tranquilo demais? E aí, o senhor então diz o quê? Qual que é também o lado bom de Oxalá? Esse lado bom de Oxalá é o entendimento de que nem tudo tem que ser tratado a ferro e fogo, né? Oh. Esse é por isso que é tranquilo, né? Esse ali tem ali dentro dele. Ele é tranquilo porque ele sabe. Que sim. Tem a paz ali, né? Esse é símbolo de Oxalá, é o caramujo, que carrega a terra em cima, essa casa em cima. É. Se ele não tiver paciência, ele dá conta de andar? Não, ele vai estar sempre sofrendo com aquele negócio nas costas. É. Então é melhor que ele seja voado, né? Oh, esse é porque enxerga as coisas de uma forma diferente. Nossa. Entende sacrifício como evolução. O que os outros têm mais dificuldade para entender. Ele tem uma paciência, então. Exato. Claro. Filho de Ogum, a gente já falou que é o guerreiro. Que mais que se chamou o filho de Ogum? Briguento. Cavalo. Esse aqui é estúpido, né? Coiceiro. Esse é coiceiro. Né? Ele é mesmo, né? Entendi. E o lado bom que o senhor falou é do Ogum? Esse aqui é ordeiro, né? Esse. Ele traz a ordem. Ele briga pelo mais fraco, ele traz executa a ordem. Executa a justiça. Esse é. Claro. E executa em todos os sentidos. Certo. O terceiro que eu vou falar é Iemanjá. Então, filho de Iemanjá é vista como? Dramática. Dramática, que o senhor já contou. Esse é. O quarto é Iansã. Vamos ver, que Iansã não tem nada, né? Esse é. O que vocês dizem, Iansã é vista como? Mais briguenta que Ogum. Que isso? Esse é. Mais estúpida que Ogum. Estabanada. Instável, né? Instável. E qual que é o lado positivo, pai Ogum, da Iansã? É honrada, né? Honrada. Essa leva pancada, assim. Se pegar a parte de... Leva pancada para proteger aquela palavra que proteger. Deu. Proteger. A palavra? A palavra que deu, a palavra do outro. Essa, Ogum é ordeiro. Uma filha de Iansã, um filho de Iansã, quando vê duas pessoas brigando, não vai perguntar quem começou, vai bater no maior. Que isso? Esse não interessa se o menor é o culpado. Ah. Ela vai proteger o menor, porque ela não quer entender que o menor pode ser culpado. Ela vai sempre lá proteger. Ela é o búfalo, né? Oh. Esse, ela toma frente, né? Claro. Essa é, continua sendo uma coisa negativa, porque não escuta, porque é instável. Essa. Mas se conseguir aprender a escutar, essa tem força. Vai bater, vai levar porrada no peito e proteger quem precisa. Uhum, claro. E você põe assim, né, pra trás. O quinto que eu vou falar é Oxóssi. Isso. O que Oxóssi tem de negativo? Oxóssi... Ninguém fala de Oxóssi, olha lá. É essa. Por que ninguém fala nada de Oxóssi? Esse Oxóssi também é complicado, né? É? Esse é orgulhoso. É orgulhoso? Sintomas da razão. Egocêntrico. Egocêntrico. Filho de Oxóssi tem essa tendência. Que a tendência está sempre certa. Uhum. Nossa. Esse é mais o que está sempre certo, saber mais do que o outro. É. Ele tem essa tendência. Ele é um menino do olho de Iemanjá, né? No entanto, mais bonito. E aí, como é, qual que é o lado positivo, então, do filho de Oxóssi? Essa, se ele sabe, diz que sabe mais do que todo mundo, é porque muitas vezes ele sabe, né? Ah, porque foi buscar conhecimento. Esse ele tinha que ensinar e não usar aquilo como centro das atenções. Uhum. Esse ele saber, ele poderia estar pegando, ele podia ensinar a caçar e não só se gabar do animal que ele matou. Uhum. Claro, claro. Seis é Oxum. Oxum a gente já falou, né? A pessoa que chora por qualquer coisa. Né? Manipuladora. Exato. Falaram aqui nos bastidores. O que vocês dizem? Manipuladora? Sonhosa. Manipuladora, claro, porque ela aprendeu a jogar búzios. Na manipulação. É. Você conseguiu o ouro na manipulação. Através da manipulação, tipo, enganando meio que Exu ali, né? Não, mas eu ajudo, meu pai. Que... Ela consegue as coisas no peixe, né? É, consegue. Mas a ponto positivo é que consegue. Esse, se conseguir focar isso em coisas boas para ajudar as pessoas em volta, esse ela tem muito ouro. Tem? Tem. Ela é dona de todos os ouros. Ah, ela é dona? Ela é. Ela é que domina. Simboliza riqueza material? Não só material. Espiritual. Espiritual. Esse é o poder de tirar do fundo da terra a coisa bonita que é preciosa. Oh, meu pai. Esse é no meio do aquele lugar que as pessoas acham que não tem nada, porque o ouro está incrustado na pedra, né? Sim, claro. E o último, então, o sétimo seria Xangô. É esse aqui que Xangô é. O que, que Xangô é? Teimoso. É, teimoso. Cabeça. Teimoso? Parado, assim. Vejo o filho de Xangô e já vou falar. É o quê? Acomodado. Acomodado? Esse não, Oxalá, não, é... Xangô acomodado? Sim, ele porque é deve ter o rei na barriga. É isso aí. Deve ser. Que os outros vão fazer pra ele, né? E a verdade dele é maior. Não, folgado. A justiça dele é esse filho. Ele tinha três esposas, né? Ah, claro. Que ia resolver todos os problemas pra ele. Quem lembra as esposas? Oxum, Obá... Não, Obá não. Oxum, Obá e Yansã. Yansã, né? Essa. Cara que Oxum, Obá perdeu a orelha, tadinha. Esse. Por causa de Oxum. Essa é a esse é do ciúmes e Oxum. Olha, que danado. Ah, o que, que ele gosta pra comer? Ah, ele gosta de carne. Ai, ela cortou de amor, olha. Cortou a orelha por amor por ele. Que maldosa que foi Oxum. Esse foi. Aí você fala, se domina a ponto de fazer uma pessoa arrancar a própria orelha, por que não faz isso por bem? Olha, claro. De fazer assim com as pessoas em volta, esse tá conseguindo bem, né? Esse. Verdade que tudo isso que a gente tá falando é Itã, né? São histórias que pode falar o orixá fez isso. Essa não, ela representa o tipo de energia que ele tem. Parábola é feita para você entender uma coisa. Cada passagem dessa, ela mostra a evolução dessa energia. Ah lá. Essa. Claro, claro. E aí o senhor estava falando, o lado positivo de Xangô é? Esse é ouvir as coisas de cima, né? Aham, é a justiça divina, então, seria. Esse não, porque ele gosta muito da justiça dele, né? Esse é, mas se ele tá no alto da montanha, ele tá vendo todo. Esse, ele sabe o que tá acontecendo. Uhum. Ele sabe quem começou, quem não começou. Esse, se ele usasse isso não pro bem próprio, mas pra gerar a ordem. Uhum. Esse, entendeu? Então, o filho de Xangô, se ele consegue, se ele tá em cima e ele consegue ver tudo o que tá acontecendo embaixo, por que que ele não direciona as pessoas para se entenderem, para se amarem, e não para brigar. Uhum, esse é porque tem filho de Xangô que gosta de fazer isso. Yeah. Sabe o que, que você tem de bom e ruim, e sabe o que, que ela tem de bom e ruim, para ganho próprio, coloca os dois para brincar. Ah. Esse eu não estou dizendo que todo filho de Xangô é assim, sim, nem que claro. Todo filho de Iemanjá. Esse é mais a tendência que seja assim. É. Esse eles não gostam de escutar isso não. Esse os demais orixás eles aceitam. Os filhos dos demais orixás, eles param e colocam a mão na consciência. Putz, eu sou assim mesmo. Vou mudar. Eu tenho essa tendência. Né? Esse é o filho de Xangô mais difícil de aceitar. Porque a cabeça dura. Já sai ali próprio. Bom, agora, assim, quase uma mensagem final, mas antes da mensagem final, passa pra gente, meu pai. Qual que o senhor acha que o senhor vindo de lá de onde o senhor vem, seria um ensinamento mais importante para o senhor deixar para a gente aqui, para a gente da terra, assim, que está ouvindo e querendo aprender com o senhor? Esse, você tem que entender o outro lado das coisas também. Você não pode só bater o pé e dizer que você foi o único atingido e machucado numa briga, numa injustiça. Você tem que entender que se o outro é humano e erra, você é humano e erra também. Uma briga vem de dois lados brigando. Uhum. Esse é, entende? Nossa. Esse é, se você brigou com ela esse é, e ela te fez o mal, esse é, você tem certeza que você foi o bonzinho e o correto o tempo todo? É. Ou será que você não pegou na ferida? Uhum. E as pessoas têm que entender isso. Ninguém é sozinho, e ninguém é coitadinho, e ninguém faz as coisas só levando porrada. Olha. Esse é todo mundo. Tem que entender que às vezes pôs o dedo na ferida. Uhum. Esse tem que ter a humildade de baixar a cabeça e entender. Pôs o dedo na ferida. Olha. Ela tem direito, ele tem direito de estar se espinhando um pouquinho assim. Tem um limite, né? Tipo, do outro é pro outro, esse é do outro se espinhar. Mas esse bicho nenhum ataca se não for cutucado. Olha. Nenhum bicho ataca se não for cutucado. O que, que o senhor aprendeu na sua vida de índio? O que, que o senhor levou da terra? Não, nessa vida eu realmente interiorizei esse aprendizado. Qual que foi? Esse aqui, gente e bicho, é tudo igual. Esse aqui, o respeito você tem que por gente, você tem que ter por bicho também. O respeito? Que você tem por gente, você tem que ter por bicho também. Olha. Esse aqui. Claro. Que é tudo junto, né? Tudo junto, né? Claro. Tem algum assunto que eu não trouxe à tona, que o senhor gostaria de falar um pouco, porque às vezes é próprio da sua magia, da sua personalidade, da sua individualidade? Essa tem algo que você acha, filha? Acho que é bom, meu pai. Essa filha, você falou que ia perguntar alguma coisa do ponto. Do esse ponto, é. Esse então, eu ia dizer assim, mas assim, deixa eu falar um pouco mais sobre as facas. Facas não, sobre os punhais, os ponteiros. E assim, se enquanto o senhor está atirando ele, porque o senhor atira que quando o senhor faz um negócio é meio certeiro, eu não conseguiria fazer esse negócio não. Esse é. O que, que tem assim de magia que traz assim no ato, não só de riscar, mas de jogar eles e fincar eles na tábua? Essa é a espada de Ogum, ele é uma continuação. Todos eles têm ferramenta, né, filho? Tem? Sim, você tem. Oxalá tem o... Tem o... O Pachorô. Todos eles têm. Ogum tem espada. Claro. Oxóssi tem arco e flecha. Uhum. As sereias têm espelho. E Oxum? Tá indo, filho? Oxum tem o espelho? Esse Oxum tem o espelho. Oh, meu pai. E Iemanjá também. Essa é uma coisa interessante de dizer, filho. É, diz aí. É que o espelho de Oxum tá assim, né? É. E o espelho de Iemanjá tá assim, né? Ah. Oxum, às vezes, só fica se olhando o próprio presente que tem e não vê o que está acontecendo em volta. Ixi. E Iemanjá tá sempre procurando tesouro e não vê os tesouros que já tem. Olha, essa eu não sabia. Que bonito. Pode haver também a interpretação de que Oxum, do lado positivo, né? Que Oxum, ela pede a pessoa olhar o seu interior e Iemanjá, ela reflete o interior dos outros. Esse é. É? É. Oh. Esse é só que às vezes a filha de Oxum esquece de ver o interior dos outros e a de Iemanjá esquece de ver o próprio interior, né? Uhum. Nossa. Claro, claro, o senhor tá certo. Às vezes tem Oxum que, em vez de ter um espelho na frente, né, tem um capacete de espelho inteiro, né? Aí pra todo lugar que olha assim, ó, só vê a própria cara. Só ver? A própria cara. Todo lugar que olha. Esse é, porque o espelho tá assim, ó. Em vez de estar assim, ó, ele tá aqui, ó. Meu Deus. Esse é importante as filhas de Oxum saber disso. É importante, claro. O senhor, quando vai trabalhar com a incorporação, como o senhor gosta de chegar e ver o aparelho? Esse é feliz. Feliz? Esse é. Ele pode estar de qualquer jeito. É. Esse eu gosto do branco, né? E gosto da saia, né? Porque parece que eu usava, né? Ah, esse é. Saiote, né? É, esse é. Sim. Só que não interessa como o cavalo está fisicamente vestido, contanto que aqui dentro seja feliz. É. Qual que é a diferença, eu estou perguntando sempre agora para as entidades, entre a pessoa não estar incorporada e estar incorporada e totalmente consciente? Essa é a diferença? Essa é a diferença, que às vezes não quer falar, né, com medo de ofender outra pessoa, né, e aí não fala. Esse é o então, Esse, infelizmente, tem gente que acha que entidade é troféu, né? Esse, a minha entidade sabe, a minha entidade faz, esse. E não é assim, né? Essa é a diferença. Esse, mas se tiver só vibrando ou tiver consciência, esse, e aceitar o que a entidade vai falando e que a entidade vai ensinando, é válido igual. Esse é válido. Mas não pode dizer ali que está incorporado, né? Isso é não. Tá certo. Tá certo, meu pai. O senhor passa pra gente, então, uma mensagem final. Todo mundo aí que acompanhou esse trabalho que a gente fez com o senhor Ogum Beramar. É, de repente, até falando um pouco mais do que significa a linha do Ogum Beramar na Umbanda. Essa, a linha do Ogum Beramar na Umbanda. Essa é a linha de Ogum na água, né? Na água, em todas as coisas magísticas que a água traz. A limpeza, a diluição, o sentimento. Isso. E trabalhar o sentimento é alegria, é tristeza, é raiva, é ódio. Isso não interessa. Esse, todos eles têm que ser trabalhados se vocês sentem o que vocês precisam sentir. Isso, vocês precisam aprender a equilibrar. Essa água limpa, isso é por isso que é bom. Sim. Entrar embaixo ali daquele que faz assim, ó, que vocês tomam banho, essa, e pensar lá que a água vai levar embora. Vai levar. Essa leva. A do mar leva também. Essa, mas não é todo mundo que pode estar perto do mar, né? Essa. Aí embaixo ali, quando está com a cabeça assim tumultuada, vai embaixo da água. Quando está com o coração chorando, vai embaixo da água. Chora para a água levar. Essa, grita para a água levar. Sim. Essa água leva. Ela limpa, ela cura a ferida. Claro. Essa, por isso que as três. As quatro que são de água, né? Uhum. As quatro sereias, Iemanjá, Oxum, Obá, Nanã, todas elas tratam sentimento em várias faces dele. Todas elas o quê? Tratam sentimento. Tratam, claro. E, então, a pessoa ali, às vezes, se ela está consciente, ela tem ali o espírito, se ela está incorporada, ela tem o espírito agindo sobre a matéria dela. Certo, pode estar totalmente consciente, mas está incorporada, tem a influência do espírito na sua coordenação motora. Esse tem. Entendi. E aí, porque não tem como a pessoa não saber se está incorporada ou não. Esse não. É claro. Esse é. É, tá certo. Esse é o que geralmente os cavalos se confundem, é que se aquilo que está falando, isso. Esse é da entidade, claro. Ou se é seu. Isso. Mas a coordenação motora... Vocês pegam. Esse pega, sim. Então não tem como... Eu lembro uma vez que... não tem como não saber. Essa, o cavalo consegue fazer com que eu não ponha a mão no fogo. É. Esse, só que daí ele vai estar me interferindo e daí eu vou forçar e vou pôr. Aham. Esse aí, cavalo, geralmente pede, né? Não faz isso, meu pai. Eu tenho medo. Mas por que, que o senhor colocaria a mão no fogo? Esse aqui não tem porquê, mas e se eu precisar tratar uma pessoa e eu preciso pôr a mão no fogo para puxar energia e transmutar no fogo? Daí eu ponho a mão no fogo. Ah, entendi. Claro. E não era, se ela fizesse isso sem estar incorporado, queimava. Esse é queima, né? E por que com o senhor incorporado não queima? Esse é porque eu estou usando a parte etérica do fogo e não a parte física dele. Oh, meu pai. Tá certo, então. Passa uma mensagem final pra gente. Se já passou, passa uma segunda. Essa. Pra todo mundo. Essa. Essa, vocês têm guerra bastante pra fazer, né? É. Essa, vamos ter na cabeça e no coração as guerras verdadeiras que vocês precisam. E não uma guerra que seja fútil, vaidosa e vazia, né? Vocês precisam lutar a guerra da igualdade e a guerra da humildade. Essa é a guerra do amor do próximo. Essa, é bom de lutar as guerras suas. Essa, mas lembra que se você passar marchando, você pode pisar em gente que não merecia ser pisado. Mas então enxame e volta. Esse é de bater, antes de bater no peito e sair marchando e passando por cima. Esse é, pensa que atrás daquela pessoa que você pisou, ela tem entendimento também, né? E ela passa por tantas dificuldades quanto você. Esse está encarnada para aprender tanto quanto você, né? Nossa. Claro. Nossa. Que bonitas essas palavras, né? Se as pessoas ouvissem e incorporassem as palavras na vida, né? Essa. No todo, né? Não naquilo só que interessa. Esse é porque quando tá na zona de conforto, daí faz. Aí quando sai da zona de conforto, daí não faz mais. Esse você tem que fazer pra vida, né? Tá certo. Então, assim, uma última questão. Por que que o senhor concordou em dar o seu conhecimento no diálogo com os espíritos? Esse é primeiro porque o Xalá fala que é para fazer, né? Esse é segundo porque vocês estão prontos aqui nesse plano para escutar bastante coisa que antes não era falado. Graças a Deus. Esse vocês estão prontos para começar a subir um degrau da Umbanda, né? Esse acabou salvar a alma, né? Tem algo para ser salva, mas tem algo para ser transformada. A de vocês e a dos outros e das almas perdidas e dos espíritos perdidos. Esse é porque esse plano não vai aguentar muito mais eu e não nós, né? Esse se não tiver nós, não vai para frente, né? Oh, meu pai. Vocês já estão vendo a reação do que esse plano tá sofrendo, né? Certo, já estamos vendo já. Esse é muita água para limpar muita coisa, né? Esse é na falta ou no excesso? Salve, seu Ogum Beramar, muito obrigado pela sua presença conosco. Esse é você bem, então. Esse é a filha, posso te dar um abraço? Oh, mas é claro, eu ia pedir. Esse é o Ogum, sabe, né? Oh, seu Ogum, muito obrigado, viu? Deus lhe pague a sua vida e o aprendizado. Essa é a sua também, filho. Oh, e essa missão que você está fazendo, que é bonita. Bonita, meu pai. Essa é, sim. Gratidão. Você sabe, filha? Sabe. Essa filha depois é só paga, tá? Sim, senhor. Ogum, já me saravou. Graças a Deus. Olá, tudo bem? Tudo bem. No final, eu normalmente converso rapidamente com os médiuns para saber como foi a incorporação. Mas fala pra gente primeiro o seu nome. Bárbara. Assim, Bárbara, que eu esqueci o nome. Mãe Bárbara de Iansã. Isso. Mãe Bárbara de Iansã. E como chama a casa aqui? Filhos de José Pinitra. Oh. E como é que é durante a incorporação? É gostoso. Porque ele conversa, mas antes dele conversar, ele me explica o que ele vai conversar. Oh. E ele vai ligando os pontos para mim, daquelas minhas dúvidas, e ele vai sanando. E ele vai fechando todos os buraquinhos de mágoa que tem no corpo. Ah. Então ele vai curando tudo. E aí depois eu fico feliz. Porque ele encosta perto de mim, eu já fico feliz, eu já sinto a felicidade dele. Porque ele é muito, muito, muito queridinho. Nossa, isso aí é verdade, a gente sentiu. Mas eu quero agradecer novamente aí você ter aberto a sua casa e de coração agradecê-la. Foi uma experiência muito boa e gratificante. Bom, eu fico feliz que você está aqui também. Oh, meu pai. Por que que a senhora aceitou a fazer esse intermediar um diálogo com os espíritos e, se Deus quiser, teremos outros com outras entidades suas? Como que foi a história? Houve história, não houve? Como é que foi? É, o menino Joaquim, que é o meu erê, pediu para eu trazer você aqui. Uhum. Porque primeiro que ele queria te ver. Oh. E segundo porque ele disse que o que você estava fazendo era muito importante para ensinar. E que as entidades que estavam trabalhando aqui, elas tinham coisas para passar e que eram importantes para completar os outros diálogos que você tinha. Porque eles disseram que, escutando o diálogo, muita gente ia entender que elas não estavam sozinhas. Putz. Por aí nas suas mediunidades diferentes ou percebendo coisas diferentes que não achava na literatura. Uhum. Então eles falaram assim, não, traga um menino que ele vai ajudar a passar aquilo que tem. Claro. Pra passar. E explica que não é uma coisa que veio na cabeça. A senhora tem clarividência e clareaudiência, é assim? Uhum. Quando eles querem, sim. Sim, é, entendi. Porque não é quando eu quero, é quando eles querem. Claro, claro. Uhum. Não é uma coisa, ai, deu na cabeça, vou chamar o Jefferson. Não, foi uma coisa autêntica, confirmada. Foi. E, foi, porque claro, em sonho, eles me mostram muitas coisas em sonhos, conversam comigo ao longo do dia. Sim. Mas em sonho é onde as coisas acontecem de fato. Oh. E eu já escutava, já acompanhava os diálogos. Sim. muitos diálogos que escutei, passei para os meus filhos, para eles escutarem, para eles entenderem, para nós discutirmos. Sim. Isso aí. E aí, o que vocês entenderam? Nossa. E o Joaquim chegou no sonho de mão dada com você para falar. Olha aqui, ó, ele veio para vocês, conversar. Nossa senhora, que coisa linda, meu Deus. Tá certo então, mãe Bárbara. Muito obrigado novamente. Que Deus abençoe essa casa bonita. Amém. Que assim seja.